Bom dia! Sincronizado, hein? Isso mesmo. Tá começando mais um programa Prato Cheio aqui na sua rádio Aconchego 88.1. E hoje a gente vai falar de um tema bastante importante na vida e na sociedade brasileira, que é a alimentação materna, né, Felipe? Isso, vamos falar sobre esse tema, conhecido também como amamentação. Alimentação materna, né? Isso. E a gente também trouxe alguns convidados, né? Como a nossa amiga Lorena, que faz parte aqui da rádio também, Aconchego, ela vai falar um pouco. E da nossa amiga Léo, que é nutricionista, e ela professora da UFPE, do Departamento de Nutrição, mãe. E vai dar seu depoimento. É mãe de três filhos. Três filhos, já é avó ou não? Já é avó. Mãe duas vezes, olha aí. Olha aí. Então já tem a experiência aí, né, Léo, pra contar? Então tá certo. Então vamos dar início ao nosso programa, são 9 horas e 56 minutos. E vamos falar um pouquinho, Felipe. Qual a importância, Felipe, primeiramente, né, do aleitamento materno? Do aleitamento materno. Por que que é importante, né? Uma das dúvidas que as pessoas têm é se o leite ele é suficiente pra criança, né? E ele é realmente... Só o leite ele basta pra criança até 6 meses de idade... É, a importância dele é porque ele tem todos os nutrientes que a criança precisa para se desenvolver bem, para crescer. Ele é importante também porque ele vai trazer para a criança a questão da imunidade, a criança vai ter sua imunidade estabelecida. Deixa eu lembrar aqui outra importância, Diego, aí, do aleitamento materno. Então o leite ele possui, como você disse, né, as necessidades nutricionais que o bebê precisa, né? Vamos dizer assim, até os 6 meses, que é onde é a amamentação é exclusiva. Exclusiva, isso. Então, muitas mães, elas perguntam, pode dar água, pode dar chá, mas acaba que o leite, ele já possui todos os componentes necessários, né, para o bebê até os 6 meses. Isso. E acontece, o que acontece muito hoje em dia é o desmame precoce, né, Felipe? Verdade. E o desmame precoce é a introdução de qualquer outro tipo de alimento, além do leite materno, incluindo, como eu já comentei, o chá, o leite, né? Leite artificial, né? O leite artificial, né? O leite instantâneo, o leite de vaca. Suco também é introduzido. Isso. Então... Eu queria trazer aqui agora, veio aqui na minha mente, um dos problemas, por que que isso acontece, né? Pode dizer. São os problemas da nossa sociedade. Porque muitas vezes a mãe, ela tem necessidade de dar uma alimentação complementar para a criança. Porque a mãe, ela tem o seu período de... Depois que tem a criança... De licença maternidade, mas ela precisa voltar a trabalhar. E como é que ela vai amamentar essa criança exclusivamente se ela tem que trabalhar para tomar conta dessa, para dar o sustento para essa criança? Isso. Mesmo hoje em dia, com as leis trabalhistas, né, que dizem que a mãe ela tem uma hora a mais, né, que são 2 intervalos de 30 minutos, que pode, mas quem é que hoje mora muito perto do seu trabalho para 30 minutos, né? É praticamente a hora que a mãe chega em casa que ainda nem ofereceu o peito para a criança. Fica aí, né? Para os nossos governantes. Fica para os nossos governantes, ficam para os nossos patrões, né, da iniciativa privada. Para a sociedade escutar isso aí e protestar nas ruas. Isso mesmo. Então vamos lá. Então, como obstáculo do aleitamento materno exclusivo, né? O desconhecimento da população sobre as vantagens do aleitamento materno, o não cumprimento da legislação que determina a existência de creches, né, e horários especiais para a amamentação, né, nos trabalhos, a necessidade da mulher retornar precocemente ao trabalho, né, sobre as creches, né, Felipe, que só pode ter creche, né, que é só obrigado, pode não, só obrigado por lei, né, ter a creche, né, instituições que tenham um número quantitativo de mulheres maior de 16 anos que estejam grávidas ou que já tenham filho, né, então é uma coisa muito difícil de acontecer. Né? Então, hoje em dia, né, é difícil, é uma lei que deveria ser repensada, que deveria ser mudada. Junto com a sociedade. Junto com a sociedade, com as mulheres que trabalham nesse âmbito. Sim, isso. E isso gera muitas vezes um dos problemas que leva as mulheres não serem contratadas por empresas, porque elas acham que isso vai ser ruim para a empresa, né? Isso. Não vê isso como uma questão de igualdade. Isso. Existem alguns tabus também da amamentação, né? Tais como o leite é fraco, o leite não sustenta, o leite secou, né? Isso. Então, assim, nenhum leite, a gente deixar claro aqui que nenhum leite é fraco. É fraco, né? Todo leite tem sua composição nutricional completa, mas cada mulher vai ter a cor diferente, vamos dizer assim, em relação a mistura. A mistura, né? Agora é bom sempre ela estar acompanhada, né? Pelo nutricionista, pelo obstetra, né? Ou pela obstetra, pela ginecologista. Então é sempre bom ter esse acompanhamento, né? Médico e também social, para que ela seja, desde o pré-natal, né? Até a criança se desenvolver. Isso. Para que seja realizado de maneira correta o procedimento. Então, a administração, né, de líquido, às vezes a mãe, como a gente falou, né, já, ela prefere dar água, dar o suco, uhum, dar uma vitamina. Mas ela existe, escuta, né, de algum vizinho. Escuta que... de algum vizinho, de alguma amiga. Ah, né? Esse menino não vai crescer forte com esse leite, tem isso que dar mais mesmo, alguma coisa para esse menino ter força, ter sustagem nessa criança. Mas existe um tempo correto, né, Felipe, para fazer isso, essa transição alimentar, né? Existe sim, né? A gente sabe que a alimentação, a amamentação, ela é exclusiva até os 6 meses de idade. Depois de 6 meses de idade é que ela vai poder introduzir outro tipo de alimento. E que de preferência não seja alimentos industriais. Evitar o máximo possível o uso de alimentos industriais. Por exemplo, muitas vezes você vê mãe dando um biscoito para criança, dando um refrigerante. Isso não deve ser incentivado nem praticado, né? A gente deve dar preferência sempre a amamentação e alimentos que sejam saudáveis para a criança. Isso mesmo, a gente estava vendo aqui que tem um dado, né? Que no Brasil, o desmame precoce tem prevalência de quase 60% de toda a população. É um número, né? Então é um número bastante considerável, um número que já pode ser considerado como problema de saúde pública. Então, o que estaria faltando? Seria programas sociais feitos pelo governo? Seria um incentivo maior? Seria a procura dessas mães pela UBS, né? O que seria, né? Isso é uma grande pergunta que fica hoje em dia, né? E que deve ser pesquisado e deve ser tratado pelo governo, sim, como um problema. Hoje a gente tem alguns programas, né, sociais, a gente tem o programa Alimenta e Amamenta Brasil, né? Que é incentivando as mães a amamentarem. Estratégia e isso, Alimenta e Amamenta Brasil. Que deviam ser mais incentivados, porque muitas pessoas nem conhecem essa estratégia. Isso aí deveria ser debatido desde a escola. As crianças já deveriam crescer escutando sobre esses projetos sociais, sobre esses incentivos, porque nós mesmos só escutamos isso na graduação, né? E muitas pessoas elas não vão ter oportunidade de chegar até a graduação. Então tem que ser incentivado isso desde a criança, desde a época da escola, né? Isso mesmo, Felipe. E a gente já tem algumas dúvidas que estão surgindo, né? A gente tá falando com o nosso pessoal aqui da internet. E que ele queria saber assim, Felipe, exemplos, né, de alimentação que poderiam ser usadas, né, nessa transição alimentar. Quais são exemplos? Boa pergunta. A gente pode introduzir as papas, né, com as frutas machucadas. Você pode machucar a fruta, uma banana, um mamão. Pode machucar essa fruta e dar como introdução alimentar para a criança. Você pode também, nessa época, você já pode usar a água também, né, como introdução da água. Você pode, depois do oitavo mês, você já pode introduzir a papa salgada. Isso. Que não é a papa com sal, na verdade, né? A papa salgada. O que é a papa salgada? São explicar. Os alimentos que você está consumindo em sua mesa, mas você... A criança, ela não vai sentir a falta de sal, porque ela nunca comeu sal. Então evite colocar o sal na comida da criança. Pode dar arroz, pode dar feijão, mas sem a adição desse sal de cozinha. Isso é a introdução da papa salgada na alimentação da criança. Sempre lembrar de você machucar o alimento e dar em forma de papa para essa criança. Isso mesmo. E a partir de um ano de idade, né, a criança já está apta e já pode sentar-se à mesa com os pais, já pode comer os alimentos que estão ali dispostos. É sempre interessante dar o alimento para a criança palpar, né? Isso. Mexer, olhar, averiguar para ver como ela acha a consistência, botar na boca. Então, assim, o conhecimento, é como o Felipe disse, né? A criança, ela não nasce não desgostando, vamos dizer assim, de nada, uhum, né? Ela aprende a desgostar. É. Então, a gente tem que ensinar ela o que desgostar e o que realmente faz bem. Você toma bem aquele suco, né? Você acha, suco tá aguado, aí você bota suco, mas a criança, ela não sabe. Ela não sabe qual é a distinção, o, né? O que aguado, é o aguado doce ainda, né? Então, você pode dar o suco pra ela sem o açúcar. Isso mesmo. Então, a gente vai voltar daqui a pouquinho no próximo bloco, vocês não percam. É o benefício da amamentação, né? O número durante de mamadas, né? Da amamentação, durante o dia. E a gente também vai trazer alguns casos clínicos, né? A gente tá aqui, como a gente já falou no começo do programa, com o Léo, ela é nutricionista lá do departamento de nutrição, tem 3 filhos, já é avó. Ela vai falar um pouquinho dessa experiência que ela teve. E também nossa convidada especial, ela, Lorena, também, que ela vai estar falar um pouquinho aqui, né? Daqui a pouquinho. Isso tudo depois do comercial, a gente volta já já com o programa Prato Cheio. Voltamos com o nosso programa Prato Cheio. São exatamente 10 horas e 8 minutos. E antes de a gente continuar aqui, Felipe, eu vou conversar agora com ela, a nutricionista do departamento, né? Ela que é mãe já de 3 filhos e também netos. Quantos netos? 2 netinhas. Bom dia, gente. Bom dia. Léo, bom dia. Seja bem-vindos aqui ao nosso programa. E vamos contar, Léo, um pouquinho assim. Primeiro, você pode falar a experiência de como foi ser mãe, né? Seu primeiro filho, depois no segundo filho. E depois você pode contar, assim, como foi observar suas filhas, ou seus filhos, né? Observando eles sendo pais, né? Bom dia. Bom dia, gente. Bom, me colocaram aqui para fazer esse testemunho, né? Depois de tanto tempo atrás, eu me lembrar de como foi ser mãe, né? Eu já estou na casa dos 65 anos, então meu filho mais velho está beirando os 40 anos. Há 40 anos atrás, eu fui mãe pela primeira vez. E usar a amamentação exclusiva não foi fácil, né? Primeiro, por ser profissional da saúde, por incrível que pareça, nós tínhamos, à época, algumas indústrias que trabalham com alimentos infantis e que beneficiavam o profissional da saúde doando a alimentação do primeiro ano de vida. Então isso já era um empecilho para que a gente pudesse fazer a amamentação exclusiva. Mesmo assim eu tentei. Tentei e confesso para vocês, querida ouvintes, que estão nos ouvindo nesse momento, entendo quando vocês dizem que não obtiveram sucesso. Eu obtive um insucesso, não foi fácil, né? Fazer a pega correta, questão de horário, diziam que tinha que ser de 3 em 3 horas, isso não procede, é livre demanda, né? Quando o bebê pede, você tem que estar disponível, por isso que para a mãe de primeira viagem, para a mãe de segunda viagem, a gente tem que ter muito carinho com essa mãe, tem que deixar ela à vontade, para que ela possa realmente usufruir desse momento com sua criança. É um momento único na vida de qualquer mulher, né? Além da gente estar passando a alimentação, a sobrevivência, os nutrientes necessários, a gente está aproveitando esse momento para fechar esse laço de amor, esse laço de carinho. A gente não conhece aquela criaturinha que a gente carregou 9 meses. Então, o momento oportuno para a gente se conhecer começa no aleitamento materno, né? Começa ao nascimento na realidade. E assim foi, né? Eu não consegui obedecer às regras técnicas, eu não consegui, à época, eram 4 meses de amamentação exclusiva, eu não consegui, eu fui até os 3 meses e já introduzindo outra alimentação, porque a família ficava, essa criança está chorando com fome, dá mingau para essa criança. E você, mesmo sendo da área de saúde, você ficava sob a influência das matriarcas da família. Mas assim, a criança progrediu, cresceu, hoje está um homem de quase 40 anos, já é pai, né? E aí eu vejo a repetição da história de uma forma positiva. A minha nora deu de amamentar até 2 anos de idade. E foi muito difícil para ela introduzir nova alimentação, como bem o Felipe e o Diego estavam conversando há pouco com a gente, né? Não foi fácil para ela introduzir a nova alimentação, porque o peito, na realidade, era a alimentação e era o carinho e era o amor que a minha neta tinha com a minha nora. O segundo filho, a história também se repetiu comigo de maneira semelhante, né? Mas eu já sabia das dificuldades, então eu não insisti tanto e eu mesma já entrei com o leite artificial. Ele hoje é pai. Nasce minha segunda neta, a minha segunda nora teve êxito, consegui amamentar até 6 meses e disse: sogra, eu só vou até 6 meses. Eu preciso viver. E eu não vou ficar o tempo todo oferecendo o leite materno para a criança, não. Eu preciso trabalhar. E assim foi, né? Mas assim, eu queria deixar um recado não só de insucesso. Sim, teve também a terceira filha, né? A terceira filha. Pode contar, Léo, pode contar. A terceira filha foi, eu acho que, as experiências de maior insucesso que eu obtive na vida, né? Quando Luísa nasceu, eu já estava num estágio de vida que não cabia mais um terceiro filho. Mas aí veio, né? Foi bênção de Deus e veio. Mas a amamentação foi pior do que com os meninos. Muito pior. Não sei se eu não tinha mais tempo, não sei se eu não tinha mais paciência. Eu só sei que foi um insucesso total. Total. Luísa conseguia amamentar no máximo 2 semanas. E daí eu entrei com a alimentação artificial. Eu precisava cuidar da casa, cuidar de filhos, cuidar de marido, voltar para o trabalho. Tinha uma série de senões que me atrapalharam, né? Porém, hoje a gente encontra, né? Os meninos foram muito felizes nas colocações deles aqui logo no bloco anterior. Hoje a gente encontra nas unidades de saúde, no serviço de pré-natal, pessoas que têm esse olhar mais de amor, né? Tanto é que a gente hoje trabalha com um dos objetivos da Política Nacional de Educação Popular, é a amorosidade, como uma coisa a ser exercitada entre os profissionais em relação aos usuários. Então hoje a gente encontra isso nos serviços de saúde. Pessoas que param e que nos olham como mulheres com dificuldades, com empecilhos, e que entendem esse momento da gente, é um momento de fragilidade, e que nos auxilia e que nos ajudam, né? Então graças a Deus que hoje a gente tem uma visão bem mais interessante, bem mais humana de levar essa questão da amamentação. Eu não sei se eu trouxe um relato tão negativo, mas eu queria deixar uma mensagem positiva para as ouvintes e para os ouvintes, né? Não desistam, não. Por maior que seja a dificuldade, se sinta capaz, né? Tente. não conseguiu, tente de novo. Não conseguiu, peça ajuda. Alguns serviços na cidade são referências para auxiliar a mãe que tem dificuldade de aleitamento, né? Essa dificuldade pode ser fisiológica da própria mãe, a questão da mama, tem o bico invertido, é a questão mesmo da situação emocional que aquela mulher se encontra, é a questão familiar, né? Necessidades que a pessoa está passando naquele momento, mas não desista. Tente até a última oportunidade que você tenha, porque seu filho vai crescer, né? Você vai perder a oportunidade de estar com ele nos braços praticamente 24 horas por dia. Tá certo, Léo. A gente agradece o seu comentário, a sua participação. Obrigado, né, Felipe? Léo. Então, existem muitas pessoas que tiveram sucesso, mas também existem aquelas pessoas, né, que não obtiveram sucesso, né, verdade. Então, a sociedade é feita de várias pessoas. Então, a gente vai dando prosseguimento aqui e vai falar agora também dos benefícios da amamentação. Né? Além daqueles benefícios que o Felipe comentou no começo, sobre aumento da imunidade, né, as necessidades nutricionais, proteicas, calóricas que o leite dá, ela também previne, né, forma de prevenção de algumas doenças crônicas que o bebê possa vir a ter no futuro, não é, Felipe? Isso. Alguns estudos mostram, né, que o aleitamento ele vai ajudar a criança a prevenir contra doenças crônicas não transmissíveis, né? Que hoje nós vemos como diabetes, como a hipertensão, dentre outras doenças. Também vai ajudar a criança a ela não ter infecções, nem as diarreias, porque o contato dele com a mãe vai trazer a imunidade para a criança, né? Isso também é a formação da flora intestinal, né? Isso. E o bebê, quando ele nasce, ele é um objeto, vamos dizer assim, um estéril, é uma pessoa estéril, ela não tem as bactérias que nós possuímos no nosso corpo. Então, com o contato com o leite, com o intestino, ele vai conformando aquela flora intestinal, o que aumenta a defesa também do bebê, a produção de algumas vitaminas, né? Entre outros. Então, gente, a gente vai para um rápido intervalo, para o nosso último intervalo, né? No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho da alimentação das mães e da alimentação complementar e conversar com a nossa amiga Lorena, que também vai dar um pouco do... Vai falar um pouco, né? Do seu relato. Do seu relato e um pouquinho da alimentação das mães. Ela também é estudante de graduação em nutrição. Então, daqui a pouco a gente volta. Fica aí que o Prato Cheio volta já já. Voltamos com o nosso Prato Cheio, né, Felipe? A gente vai conversar com quem agora? Vamos conversar agora com nossa amiga aqui, Lorena, que vai dar um pouco do relato que ela teve na sua experiência de vida sobre a amamentação. Fala um pouco aí, Lorena, sobre a amamentação que você teve. Bom dia, gente. Bom, primeiro, na verdade, eu queria falar sobre a alimentação da mãe que está amamentando. A mãe que ela está produzindo leite, então ela vai precisar, né, de... um suprimento de energia, de nutrientes maior do que o usual. Então, líquidos também é muito importante para estimular a produção de leite. E, então, a introdução dos alimentos na mulher... É interessante, né, a gente lembrar que muitas vezes a gente tem aquela crença popular de que a mãe ela deve comer por dois, né? Isso. É. E isso não é bem uma verdade. A mãe, ela realmente, ela vai ter que comer, tem uma necessidade energética maior. Maior, isso. Mas ela deve procurar algum profissional. Porque tem que adequar, né? Não é pra ser o dobro, não é pra ser demais também. Então, a dieta da mãe tem que ser variada, tem que ser uma dieta saudável. É, com muitas frutas, verduras, legumes, leite é importante também, carne. E ela tem que saciar a sede. A ingestão de líquidos é muito importante para estimular a produção de leite mesmo. Então, evitar algumas bebidas, como café, bebidas alcoólicas é importante evitar, porque isso vai repercutir na qualidade do leite. E na criança, né? Aquela mãe que ingere bebidas alcoólicas, isso pode acarretar até patologias para a criança. Existe uma síndrome, a síndrome do alcoolismo fetal, que atinge a criança devido ao uso excessivo de álcool pela mãe, né? É isso mesmo. Então, café, refrigerante, bebidas alcoólicas, gaseificadas, é bom evitar. Alimentos industrializados é bom evitar e preferir uma alimentação mais saudável possível, o mais natural possível. Então, o meu relato que eu queria dar é em relação à amamentação da minha mãe. Eu tenho uma irmã, fui a primeira filha, e minha mãe me amamentou até os 4 anos. Aí, 4 anos de idade. 4 anos de idade. Foi bastante tempo, foi uma dedicação absurda que minha mãe teve pra me dar leite, né? Ela reclamou, fala dela. Reclamou demais, porque eu queria o peito em qualquer momento, podia ser no ônibus, no restaurante, em qualquer lugar. Eu tava querendo peito, puxava o peito e ela reclamava sobre isso. É uma situação que a mulher fica muito vulnerável, né? Mas eu nunca tive nenhuma doença quando criança. Minha mãe, ela não teve grandes dificuldades para me amamentar. Ela sempre teve leite e sempre me dava o leite quando eu pedia. Foi exclusivo até os 6 meses e ela fez a introdução direitinho. E foram até os 4 anos mamando e ela com essa disposição. E eu agradeço muito porque a repercussão foi ótima. Minha imunidade é maravilhosa, eu sou muito saudável até hoje. E pra gente ver a importância, né, da amamentação. Não precisa ser até os 4 anos. Foi excepcional. Se quiser, se não tem problema, né? Tá certo. Obrigada. Obrigado, Lorena, pela sua participação e pelo seu relato. E pra finalizar, Felipe, a gente vai falar um pouquinho daquela alimentação complementar que, como o Léo comentou, né, que aquelas mães que não conseguem realmente amamentar, que às vezes possuem algum problema, por exemplo, as mães que têm HIV que não podem, né, amamentar. Então existe sim, hoje no mercado, né, fórmulas lácteas, né, produtos que são utilizados na substituição do leite materno. Geralmente, essas fórmulas, elas possuem um valor elevado, né, caro, mas que algumas ainda conseguem ser distribuídas pelo governo. Né? Agora, o grande problema desse alimento complementar artificial é aquilo que a gente falou, a questão da imunidade, né? Que esses alimentos, eles não vão ter a parte imune que a mãe traria para a criança, mas em relação aos nutrientes, ele vai suprir a necessidade da criança. E como é um caso excepcional que a mãe não pode amamentar, ela vai ter que ir para esse meio. Também existem, hoje em dia, né, os bancos de leite materno. Isso. Que podem ser utilizados pelas mães. E é um incentivo que a gente dá para aquelas mães, né, que ainda produzem muito leite e não sabem o que fazer com esse leite, para ela fazer a doação para os bancos de leite materno. Isso. Né? Um dos bancos de leite mais conhecidos aqui no Recife é o banco de leite do IMIP. Né? Que geralmente ele aceita doações, né? Só você também pode ajudar, você que não é mãe, você que não tá grávida, também pode ajudar doando os potinhos de vidro, né? Que é onde ficam armazenados. E ele disponibiliza um carro, né, para pegar o leite. Isso mesmo. Então, para finalizar esse tema, depois de muitos debates, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai finalizar concluindo o tema, né, falando que o bebê, ele vai mamar quantas vezes quiser, né, e a mãe tem que ofertar para ele quando ele quiser. É bom também a mãe conhecer. Às vezes o bebê, né, ele... Nem sempre que ele chora porque ele tá com fome. E às vezes ela tem que entender o tempo que o bebê mama, porque às vezes o bebê dá aquela mamada e dá um cochilo, né, porque geralmente o primeiro leite que ele puxa tem muita proteína, então a digestão vai demorar mais. Ele dá aquele cochilo. Quando a gente almoça muito, né? E quer dar aquele cochilo, é a mesma muito coisa. Aquele cochilo depois do almoço. Muito bom. Então é bom a mãe reconhecer também o seu filho, né? Reconhecer o choro, né? Que existe choro pra tudo que é tipo. O esvaziamento é mais lento. Então, por fim, Felipe, eu queria dizer que a amamentação, ela salva vidas, né? Tem seus benefícios, né? Só benefícios, né? Só benefícios. Hoje em dia tem mães que querem amamentar e, infelizmente, não podem. Não podem. Né? E você, a gente vai deixar um recado final que você pode ajudar, né? Repente do que tem o IMIP, que é o banco de leite. Ou você também pode juntar potinhos de vidro, né? Pra armazenar esse leite. Então a gente vai finalizando o Prato Cheio de hoje, dessa terça-feira, dia 8. Estamos satisfeitos hoje? Estamos satisfeitos bastante. Eu queria agradecer as nossas presenças, né? A Léo e a Lorena pelos seus relatos. Próxima semana o tema ainda a gente vai definir, mas vocês que acompanham nossas redes sociais aí, vocês podem acompanhar, curtir, comentar, dar sugestões de tema, de temas, né? Mandar sugestão de tema e também mandar relatos pra gente aqui. Se vocês quiserem participar do nosso programa, é toda terça-feira às 9h15 da manhã. No Instagram você pode participar com @programa Prato Cheio. É o trava-língua. É o trava-língua. E também as reprises do nosso programa na quinta-feira, às 10 horas, às 9. Ok. E aos sábados, às 10 horas. Então, um bom dia pra vocês. Bom dia, uma pessoal, boa semana. Boa semana. E até a próxima. Semana que vem. Até a semana que vem. Um abraço.